Bahia, no solo ao 35, libere a direita 1219. 1219, Torre Salvador, gol no 645, tá na sinal normal da pistola 0, com trem baixo e checado. Ok, boa tarde, gol no 645, o ajuste no 0 no 1, tráfego avistado, está livre o pouso, é 1-0. O vento é 1-30 graus, 1-09. Gol no 645, autorizado o pouso 1-0. 206, sente bem, informação Sierra, Recife 350. Azul 4206, Recife 350, autorizado. Via Peruísque 58, da cola pistola 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, aciona 5452, 4206. Autorizado, Recife 350, de contorno 0, curva esquerda, Puca, Caju, 1935, 5452, 0, via Peruísque 58, o 4206 está no gate 08. Azul 4206, correto, confirma estimado e puxa. Mais 225, após o 737 da Gol, livre o táxi pela 10 até o pátio de autoridades. Após o 737 da Gol, no momento, está cruzando até o pátio de autoridades. Correto. O Oxené 6201, na linha aí, mantém 10. Ali mantém 10, Oxené 6201. No 645, no solo 38. Ao livrar a direita, 1219, o solo. Direito 219, boa. Solo igual na 645, livrou a pista. Foi no 645, táxi Alfa. Juliette, portão 05. Alfa de BN 05, 645. Solo azul, 4206, puxa de acionamento no gate 08. 4206, autorizado push, tem condições de deixar livre em ingresso do 8, pro Boeing. Afirmo, está iniciando azul 4206. Ok, deixando livre 4208, 4206. O gol no 1166, ingresso é Juliette, portão 08. Vai atentar e ter cautela, tem a aeronave puxando no mesmo, viu? Gente, Juliette, põe sua visão com a azul, não merece. Oxené 6201, livre decolagem, dá 1-0, venta 1-40 graus, 1-09. Livre decolagem, Oxené 6201. Grupo 01, desça para 2000, autorizado, sinal ILS-XE, pistão 0. descendo para 2000, autorizado ele. Na 6201, decolado aos 40, chame o controle. Tem 119 decimal 35. 119 35, Xané, 6201. Uma boa tarde. Boa tarde, boa viagem. Obrigado. 04. Zero 04. Também boa tarde, Xané, 6201, decolado a 6 contas. Xené 6201, submantenha 360, saída da EL, vigilância. Ah, o 360 lá da EL, autorizaria por onde? Leda? Autorizado, Leda. Leda, 01, uma milha para o externo, complete final ILS, torre 11895. 11895, Olympus, 01. Boa noite, a senhora identificação, chegada a Mari, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1011. Contacto 4206, tá com ONU, ONU a bordo, 3 e 5, alto, não sei, ó. O fim é o PB? PB ou 4206? 111, ONU, ONU, ONU. Taxi é via Índia, fonte esperada 902-895, Negão 90 no ONU. Via Índia, taxi Índia, 895, 1011, obrigado. Olympus 01. Posteriormente para cruzar um no zero. Xanel 6201, está autorizado o Bridger presente. É, autorizado o Bridger, Xanel 6201. Obrigado. Olimpo 01, tá autorizado, cruzamento da 10, via Delta, e no pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Boa tarde. É, aqui na minha repetidora negativo, porém eu vou checar com o controle aqui. Linha IMAT, a 10, o azul 4206. Olimpo 01, negativo, o controle não recebe o transponder. Azul 4206, ao alinhar tem livre decolagem da 10, o vento é 120 graus, 099. É, 620, obrigado, boa tarde. Bom voo. Azul 4206, decolado aos 48, chame o controle em 19.35. Controle 1935, boa noite, Azul 4206. Boa viagem. Controle Salvador, Azul 4206, boa noite, está na PUCA. 206, contato radar, CB350, sai da PUCA. Seguindo na PUCA, Azul 4206, para o 350. Solo Salvador 35219 no pátio 3 para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar para o ataque. 5219. Contrato, 219. Tá 3894, livre de restrição, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no ONU. Livre final, LSXA, pistão no 0, Salvador, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, né? Que foi o TAC 38 na 4. da próxima linha de aerotáxi, com POB 42, autonomia de 3 horas e 40, nossa alternativa é Salvador. Autorizado táxi, Índia, ponte para dono 02895, legal no 0111, 5129. No 011, torre ponte espera 5895, até 5219. Boa noite, o trip 529 está livre, a decolagem dá 1-0. O vento é 1-6-0 graus, 612-9. O 4206 chama em Recife, frequência 12545. 2545, azul 4206, boa noite. Decolando ao 55, chame o controle. Em 19.35, boa viagem. 19.35, obrigado. 35219, decola. 5, firma o horário de troca. Assunto X-Ray, dono 0-3-8-9-4. 35219, contato radar na decolagem, suba para o 200, sem restrições na saída. 200 sem restrições, sim, 5209. Tá 3894, torre 1895, tem um bom posto. Torre 1895, obrigado, boa tarde. Torre uma boa, tá 3894, estabilizado no procedimento ILS da X-Ray Down Zero. Boa noite, o estado 3894, o tráfego chegou avistado. O ajuste é 1011, está livre o pouso na 10. O vento é 150 graus 079. Livre pouso na 10, tá 3894. É 2 com 9 do protocolo. Pronto, para comprimento 259. 360 Guarulhos autorizado, certeza do volume mesmo, decola pista no zero, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 1 no 9, decimal 35, assino 5471 52 6259 do Geneva. É, não comprou o nível, mas decola na pista no zero, é, saída da Euleda Bridge, com curva direita. Controle 1-1935, transponder 5471, CNR 259. Eita, correto, nível 360, reporta push, 6259. Nível 360, 505, pronto para 1-1935. Salvador, muito boa noite, tá 3879, informação Tierra, nível de voo 320 para São Paulo, Guarulhos. Sente, mantém escuta, guarde pra golpe. É, escuta. Confirmando a nível 320, posto 34, copio, aguardo coordenação. Pode copiar, tá, 3897. 3897, Guarulhos, 340 autorizado, via Pesulu no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5502. Autorizado, 340, nível de voo até São Paulo, Guarulhos. Já Pesulu 1-0, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Bridge. 119-35, controle 5502, eu transporte para 3897. Porta push 3897. Parem. Acabei de falar com a S Militar, acabou de transmitir o CHG, tô confirmando que o centro recife já chegou pra ele, só aguardando. No solo 01, e chave é solo 219. Seca 219, grato boa. Solo, boa noite, tanto 3, 8, 9, 4. 3894, Alfa Juliette, botão 03. Alfa Juliette por 3, na 3894. Salvador, gol na 645. 645, aguarda. Guarda na 4. 645, pronto, copy. Pronto, copy, o mesmo aqui. Autorizado, Vitória 360, VP Whisky 50, decola pistão 0, curva direita, saída da Eule da Eudes, controle 119.35, acena 5503. Não, 5503 em transponder. Autorizado 360, Vitória, Viander Whisky 50, decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, eu, Tiscoante, 2195, 345, 0325, ou na 645. Reporta Pusco, na 645. Reporta Pusco. Salvador, Pusca Nero, 6259, tá pronto pra Pusco, Beca, acionamento. 6259, autorizado Pusco, porta da 6259. Porta 62. Estabilizado, voo 869. Voo 869, completa final, torre 1895, tamo pouso. Trip 5219, chame Recife, frequência 1260, secundária 1288. 2 Salvador, boa tarde, é o voo 869, vai passar o que você acha dele? Voo 869. Gente, o estado do tráfego, saindo do pouso na 10, o vento é 160 graus, 0629. Resposta 10, o 869. Afirma. Afirma. Autorizado adicionar, aguardando cópia. 125.

Voo no 869, Alfa Juliette Pontão 02. Alfa Juliette pro 2, no 869, obrigado. Estou ciente e vai aguardar copo 500 só um minuto. Salvador, boa noite, a Chanel 6259, o ponto de espera da 10 está pronto. Boa, Chanel 6259, livre decolagem da 1-0, o vento é 1-3-0-0-0-7-9. Decolagem da 1-0, o Chanel 6259. Charlie, Toquinha, Pesulão no vento. Decola pistão no zero, curva direita, saída da Eole da Bridge. Controle 1-9-35, sendo 5-5 no zero. Autorizado táxi hotel, no ponto de espera do hotel chama a torre 1-8-95 para o cruzamento da pista. Confirma. Quando eu sigo te considero no ponto de espera da pista 1-0, chama a torre 1-8-95, confirma POB autonomia. Chanel 6259, decolada ao Zona 6, controle 1935. 1935, 6259, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6259. Chanel 6259, boa noite, contato radar na decolagem, sinal 36200, faz 2000 pés hoje, direto Leda, faz Leda Bridge. 36200, após 2000, Leda após Bridge, 6259, obrigado. Bono 971, boa noite, eu tenho a identificação dessa via 2000 pés, chegada ponte, ajuste 1011. Power Zona 645, back estacionamento. Bono 645 autorizado, puxa, boa tarde. Confirme, Catuí. Condor 25, está autorizado alinhar e decolar, dá 1-0, vento é 1-5-0-0-0-9-9, o táxi será pela 1-0 mesmo. É o 6259. Consiga. Pode voar com pula de bridge. Pode coordenação 6259, a princípio mantém a Leda. Guarda, obrigado. Na 645 com 77 a bordo, internacional, superintendente de 45, botando a minha plantação. Livre táxi Índio, confirma a POB, o número 45? 77 a bordo. 77 a bordo, ponte para 902-895, melhor 901, número 645. 97-295, 645. Puxe pushback acionamento para 3897-5. Autorizado, puxa por táxi 3897. Já parei para o táxi, está 3897. Rigona 645, Ponte Ceará, 1-0. Uno 645. 45. A linha é manter 1-0. Manter 1-0, 645. O Honda 25 decolado aos 2-2, controle 1-9-35. Controle 1-9-35, boa noite, Honda 25. Controle Salvador, boa noite, Condor 25, decolou da 1-0. Boa noite, Condor 25, contato radar na decolagem Subal 3620. Paz 2000, paz, voe direto Leda, paz Leda Bridge. Após 2000, voa direto Leda, após Leda Bridge, Condor 25, subindo ao 360. A 259, Centro Recife, solicita que o senhor mantenha ainda a proa de Leda para sequenciamento. Meia 259, chame Recife no 2510, alternando no 33, decimal 95. 2510, 3395, obrigado. Uno 645, decolagem da 1-0 autorizada, venta 130 grau 099. Decolagem da 1-0, 645. Uno 645, decolado aos 25, chame o controle, 1935. Tá lá 35, boa, 645. Salvador, Uno 645. Apolo 645, boa noite, contato com radar no decolagem, subo 3620, perfil da Euleda Eudes. Boa noite, 360 da Euleda Eudes, 1645. Tati, UTA 3897, com 225 a bordo, 3950, Alterna Galeão. Exei, pista no zero de Salvador, repasse estabilizado. Sérgio. E a Índia está livre, tá? Ponte espera, 118.914, 3297. Do presente voo e lê correção. Dael. Boa, Dael, 645. Oi, muito boa noite, tá 3897 pronto, pode esperar pronto. Tá 3897, livre decolagem, dá 10, vento é 130 graus, 089. Livre decolagem, 25, chame Recife 1251, alternando no 33, decimal 95. Dan 3897, decolado aos 31, chame o controle 1935. 1935, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Dan 3897. Dan 3897, boa noite, contato radar na decolagem, do nível de voo 340, após 2000 pés, voo direto da EL. E 340, após 2000, da EL, Dan 3897. Gol 1645, chame Recife 1251, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, 645. Menor, boa noite, ciente da informação Serra, gate 2, autorização Brasília no 360. Confirmando a nave, chamou pro Gol. O Gol 1869. 1869, o horário que eu tenho aqui é 20h35, feito alguma CLA? Segundo a companhia, sim, vou consultar ele se ele tem algum número da informação, só um instante. Utilizou 971. 971 da Gol, completa final torre 198, decimal 95. 895. Prossiga. A informação que a empresa nos deu aqui foi feita uma DLA para 21h50 do voo. Você poderia confirmar essa informação, por favor? Eu vou confirmar que sempre se o mesmo possuía DLA, pode ficar. Ok, 21h50 é a informação que eu tenho que foi solicitada. 0099 TV Pouso 971. Atenção, a boa coisa leve. Ok, obrigado.